Salve, coelhada! Já que nós estamos na vibe de cada programa, vai ser uma abertura. Achei que eu, depois de uma vitória, após um longo, tenebroso inverno, merecia uma abertura um pouco mais animada. Eu sou Jairo Viana, estão aqui comigo quase os culpados de sempre, decadência número 453. Vou começar pela... Menino Felipe Deleu, que vocês devem se lembrar do programa passado, nesse momento está lá em Terras Londrinas, está lá vendo esses times que tem lá que, né, não vale um centavo aí do nosso, nosso mínimo detalhe aí de um jogo do América. Mas tá aí, Felipe Deleu, um grande abraço a você, mas hoje chegou ele, filho de Rolope, Rolon, Roberto Lopes de Oliveira Neto. Você está sumindo, inclusive, na tela. Dê seu boa noite. Boa noite a todo mundo. Dia dos Pais, deixar um abraço para Rolope, que, como diz o Jairo, melhor do que eu, mas estamos aqui comemorar a primeira vitória no turno, 100% de aproveitamento, e vamos elevar esse bom motivo para o nosso time. Ah, rapaz, quando ganha na sexta, o final de semana melhora demais da conta. Abraço aí a todos os papais, feliz Dia dos Pais, né? O Rolope ainda não teve o prazer de receber o netinho de Rolon, mas nosso abraço a ele aí. Vou chamar ele, Lucas Deleucas, dê seu boa noite. Boa noite, final de semana alegre, tinha um mês e meio aí, eu acho que eu não ia no Indepa, voltei no jogo sexta-feira à noite. A vitória não foi tão tranquila assim, mas deu pra tomar uma cerveja depois, então foi tudo final de semana maravilhoso ali depois da vitória de sexta-feira. Que maravilha, com a vitória tudo melhora mesmo, não tem jeito. E por último, mas nunca menos importante, ele, o homem, a lenda, o mito, Thales Maciel, dê seu boa noite em mente com aquele resumo do jogo de sexta-feira. Ó, só porque eu falei ele caiu, não é possível. Ô Lucas, você acha que é algum tipo de conspiração para tirar da gente o resumo do Thales? Pode ser, a quem interessa calar Thales Maciel? Fica essa pergunta aí. A quem interessa calar Thales Maciel? Será que é o dono do boteco da onde ele está roubando a internet? É, dessa vez, ó, tanto tempo que minha internet não cai. Agora a minha está estável aqui há meses. A quem interessa calar Thales Maciel? Menino Thales, dê seu boa noite e já emenda com aquele resumo, de preferência sem cair. Você está mudo. Cair foi 2023, Jário. Esse ano cair a gente não cai, não. Cair foi em 2023. Esse ano a gente não cai, não, cara. Cair não é esse ano, não. Bem que nós caímos no Mineiro, caímos na Copa do Brasil. Cair, a gente já caiu esse ano, né? Mas na Série B a gente não vai cair, não. Isso aí não precisa se preocupar com isso, não. Vamos lá. Jogo 9:30 contra o Botafogo. Não da Paraíba e não do Rio de Janeiro, mas o de Ribeirão Preto, que é o que nos resta nesse 2023, é jogar com esses times aí. Com a necessidade gigante de vencer. E o Cauã fez algumas alterações, tirou Renato Marques, que realmente não vem, quando não falo não vem produzindo, é porque ele é o centroavante, ele é o camisa 9, então ele tem que fazer gols, tem muito tempo que ele não faz gols, então hora de colocar um outro. Então o Cauã testou o Matheus Davó, que nós vamos falar daqui a pouco, fez uma estreia ok, muita movimentação, mas também parece que não tem faro de gol, não. E entramos no 4-4-2, né? Ele sacou o Adson e entrou o Elizari, será que me chama aquele? O gringo novo, Elizari. Felipe Amaral. Nossa senhora, pra que você convidou já? Tem tantos pra você convidar. Puta que. Tô brincando, menino Rolonzinho mora no meu coração, que o menino Rolonzinho não vai pra camarote. Se é da puta, não. Rolonzinho tá lá com o Portão 6. Por falar nisso, a maior hipocrisia do mundo é começar a abertura do programa com o Portão 6, sendo que assistiu de camarote, né? Isso é hipocrisia. Eu e o Rolonzinho, não, nós tava lá no camarote. Hoje eu tô igual o Andrezinho. Ah, venenoso. Vamos continuar aqui. Time Botafogo tá brigando contra o rebaixamento. Time Botafogo tá lá embaixo. Então, era óbvio que as melhores situações seriam do América. O América controlaria o jogo. E foi isso que aconteceu. Só que o América tem um problema que difícil de ser corrigido, e eu não vejo treinar para isso, que é chutar gol. O América prepara a jogada e não chuta, de repente perde. Tanto é que quando chutou, que o Marlon chutou, desviou num zagueiro e foi gol. Bicho, só faz gol quem chuta, cara. Só faz gol quem chuta. Fizemos 1-0, o Botafogo sentiu o gol, e depois num passe maravilhoso do Elizari, de costas, ele deu um passe lindo, achou o Juninho, nosso ponta, naquele momento ele era ponta direita, né? achou o Juninho, nosso ponta, e o nosso ponta foi lá e cruzou muito bem pro Fabinho, que depois até a gente podia lançar isso aí. Será que não tá na hora de testar o Fabinho como camisa 9, né? Você entra com o Adson e com o Fabinho. Mas beleza. 2-0, jogo controlado, até que, num contragolpe maroto, causado pelo Juninho. O Juninho perde a bola no meio de campo. Uma patocada dele lá, uma bobagem, uma bobeira danada. Ele perde a bola, não consegue fazer a falta. E aí o jogador do Botafogo faz o gol. Faz 2-1, o que torna o jogo fácil e controlável, um tanto quanto estranho. O Botafogo vai para cima, o América sente o gol. E aí o Cauã faz algumas mexidas que ele consegue tirar a nossa paciência, né? Tirar a nossa paciência. Colocar o Vinícius, com todo o respeito ao Vinícius, que até ele vir para o América, eu sabia muito pouco dele. É um jogador nada, né? É um jogador nada. Não acrescenta absolutamente nada. E entrou muito mal, como sempre. E as outras substituições também. Entrou o Tauan. Mas o Cauã acabou com o nosso time. Ele, a visão de jogo dele é muito ruim. Mas aí, numa jogada muito genial de Daniel, estava estreando ontem, fizemos 3-1, e aí acabou, depois que fizemos 3-1, acabou e tivemos tranquilidade, vitória. Então, a gente estava precisando dessa vitória. Deu aí um respiro para o Cauã, para quem acha que o Cauã vai cair, que para mim ele não cai fácil. Ele só cai se tiver próximo da zona de rebaixamento. Fora isso, você não cai nem fudendo. E foi isso. Um jogo que era para ser tranquilo. E só finalizando, feliz dia dos pais para todos aí, que a gente acabou esquecendo, né, de falar. Ou então você falou na hora que minha câmera caiu, eu não vi. Feliz dia dos pais para todos os papais aí. Em especial aos papais que estão assistindo a gente agora. Beleza? É isso. Boa! Sua internet tá meio assim dando umas rateadas, assim, viu? Só para sua informação, assim, você tá dando uns momentos Lucas Deleucas, assim, Minecraft. Cara, eu tô sabendo. Mas se eu mexer agora, vai acabar de foder tudo aqui. Então vou esperar acabar tinha, o programa. Tinha muito tempo que a gente não fazia essa piada aqui no programa, então... Depois que eu ganhei a câmera do nosso amigo Adir Baldelin, nunca mais teve câmera Minecraft. Momento Minecraft. Rolô, me fala uma coisa. Gostou do jogo sexta-feira? Além da vitória, gostou do desempenho? Vamos começar sobre o desempenho de nosso menino Thales, né? Já tinha combinado de ir no Portão 3 porque tinha aniversário de Dona Vitória. Abrindo um parênteses, parabéns, Dona Vitória, que aguenta um pacote grande, um peso muito grande nas costas dela, mas Fardo. Deixou o menino Thales chegar a tempo. 15 minutos do primeiro tempo ele conseguiu chegar. Assistimos eu, menino Thales e Maurício. E aí, eu acho que o time rendeu um pouco mais. A gente precisa entender ainda se o 4-4-2 vai ser efetivamente o que nós precisamos. Mas já vimos que quando coloca no 4-4-2, até o Fabinho faz o gol. Então, é um sinal muito grande para Cauã resolver seguir nessa mesma toada. E como disse o Thales no resumo dele, até de costas o Elizari fez um passe. Então, não tem como tirar ele de titular e tem que seguir no 4-4-2. Essa questão... Jarantes, antes de você puxar alguma coisa aí, deixa eu aproveitar aqui que o Roland falou sobre a minha chegada à Independência um pouquinho mais tarde. Eu vou pegar uns minutos do programa hoje para fazer tecer críticas severas ao Onda Verde, né, ao marketing do América. Mas antes disso, eu cheguei e o pessoal já estava desmontando aquelas fileiras lá, né, de revista, e eu fui e entrei. Aí uma mulher lá falou, não, tem que ser revistado. Eu falei, mas tem alguém para me revistar aqui? Aí eu esperei um minuto e pouquinho, até que veio um cara num mau humor do cacete, e eu até bati uma boca com ele, coisa que eu não gosto, que eu tenho, os pais me deram educação, mas eu tive que mandar ele a merda. E é isso, entendeu? Os caras têm preguiça de trabalhar. Até nisso os caras têm preguiça, cara. Um jogo para no Portão 6 tinha o quê? Umas 300 pessoas no máximo. E os caras com preguiça, os caras... Ah, bicho, vai tomar no cu desses caras, desse negócio do América também. Não é a primeira vez que acontece esse tipo de situação dessas seguranças com torcedores do América, no caso, eu. Desculpa, segue o jogo aí. Desculpa o primeiro desabafo do dia. Meu, coitado do meu radinho, todo jogo tem uma fotinha dele. Eu tenho que explicar pra turma que eu não tenho interesse nenhum em jogar meu radinho no campo, gente. Mas tá lá, enfim. essa revista aí, eu acho que não é que. Eu tenho certeza que a turma que está lá na ponta é ordem. E segue o cara crachá do jeito que mandam, mas que é uma, às vezes é uma ignorância, é demais, né? E aí não tinha ninguém para te revistar. Tiveram que catar alguém para te revistar. É porque os caras que estavam revistando. Os mas caras você não chegou tão tarde assim, não, hein? Cheguei 10 minutos. Ah, que isso, hein? Os caras que tinham que me revistar estavam carregando aqueles alambrados lá, sabe como é que chama aquela porra daquele trem lá? Ué, que doideira. Gradil que chama. Gradil. Os caras estavam carregando gradil. Ué, que loucura, hein? Teve mais. Eu só mandei o cara ir à merda porque ele falou que eu tinha que chegar cedo. Que escroto do cacete, sabe? Juro que nunca mais se agrada. Te mandou chegar mais cedo. Falou pra eu chegar mais cedo. Eu falei assim, não, bicho, vem rápido aí que eu tenho um jogo que tá acontecendo ali. O cara falou assim, não, chega mais rápido, chega mais cedo. Falei, vai se fuder, cara. Tem que contar pra ele que você já perdeu o sorteio de uma camisa e um kit do América. Pra quem chega no horário, tem. Ah, enfia essa camisa. Perdeu. Enfia essa camisa e esse kit no cu desse cara. Filho da puta, já que você tá querendo falar, já que você puxou a língua, o América essa semana, o que ele fez? Mensagem pro Dia dos Pais. Mensagem pro Dia dos Pais. Até em dia de vitória, esse rapaz filho, tá bravo. Promoção do América. Não, escuta só a história. Eu falei, aqui, filho, ó aqui a promoção, vamos inscrever? Eu falei, vamos sim, papai. Aí ele, como sócio, iria me dar um presente, um vídeo de um jogador me dando feliz dia dos pais. Eu falei, vamos escolher aqui, filho. Qual o jogador? Escolhemos o jogador, preenchemos juntos. E ele foi sorteado. E era aqui, filho, ó, você foi sorteado. Papai vai ganhar um vídeo. Que dia, era papai, o Lucas Cal. Vídeo? Oi? Era o Lucas Cal. Oi, Jato. Era o Flávio, não, você pediu o jogador? O Lucas Cal não tá no elenco. Aí, isso foi esse ano, gente. É promoção desse ano. Promoção do dia dos pais. Mas o Flávio tá. Tá, não foi o Flávio, não. Eu não vou falar o nome do jogador. E aí eu fui e falei, ô, gente. Eu fui e falei. Segue aí, segue. Tá tomando cu, segue. Não, conta aí, teve o vídeo ou não? Não teve, cacete. Não recebeu o vídeo, até agora. Feliz dia dos pais tá acabando e não recebeu o vídeo do jogador que deveria mandar o vídeo pra ele. Ele tá bravo com isso. Olha lá, congelou. Ainda congelou na posição de sono clássica. Pode ser por isso que ele não recebeu o vídeo, tá sem internet em casa. É mesmo, você conferiu isso aí, né? Não vai conseguir conferir, olha lá. Ele trava. Ô, bicho, reinicia o roteador aí que a coisa tá feia pro seu lado. Queria dizer, não. Lucas, mas a gente aqui tem só uns 30 programas que nós estamos na base do. Vai de 4-4-2, Caô. 4-3-3 é esquema para quem tem ponta. Nós não temos ponta. Nós já testamos tudo quanto é ponta que tinha. Até bituca de cigarro nós estamos botando de ponta no time para tentar fazer um 4-3-3. E a gente falando de 4-4-2. O jogo de sexta foi para confirmar que o esquema é esse mesmo? Na verdade, eu acho que ele mesmo já tinha se convencido, né? Porque... quando as últimas atuações do Benítez já foi num esquema de 4-4-2, né? Mas aqui com a saída do Benítez, eu acho que ele não sabia exatamente quem colocar para fazer a função do Benítez e aparentemente ele está tendo essa segurança com o Elisiário, que inclusive fez uma baita partida ontem, né? Uhum. Mas eu acho que ele ontem meio que não, achou... Pista. Ontem eu acho que ele estava descansando. Ontem ele fez uma boa partida no churrasco também, disse que teve uma parrija lá. Ele comemorou, ele foi um bom churrasqueiro também. Mas eu acho que ele meio que achou de novo, né, que esse cara para fazer essa função um pouco mais centralizada, o Felipe Amaral fazendo a função ali do volante, apesar de que eu não gostei muito da atuação do Felipe Amaral, e eu gostei muito da entrada do Alisson, então acho que vai acabar, talvez no meu esquema ideal aí, sair o Felipe Amaral e entrar o Alisson para ser o primeiro volante, mas o restante do meio ainda não me agrada, mas assim, não dá para criticar. Ontem, antes de ontem especificamente, porque o Juninho acabou por dar assistência para o segundo gol numa jogada muito bonita com o Elisiário, né? Então ali o Cauã tá querendo fazer ali o lado direito, meio que com o Matheus, o Felipe Amaral e o Juninho saindo, e o Elisiário meio que flutuando. Do outro lado ali, o Marlon, o próprio Felipe Amaral também que vai flutuando ali, o Alê. E o Elisiário também ajudando nessa articulação, acho que melhorou. O time foi um pouco mais criativo, apesar de que até o primeiro gol, assim, ficava aquele circulando bola para lá e para cá, e no fim das contas foi um cruzamento, um chute fora da área que a bola desviou e acabou entrando. Então acho que não resolveu os problemas da criação ainda não, mas já foi um time bem mais consistente nesse 4-4-2. Agora, eu concordo que talvez tenha que mexer alguma coisa ali no ataque, né? Porque o Renato Marques não tá fazendo gol. Mas eu acho muito estranho você já colocar o Davó de titular num jogo como esse, depois de tanto tempo que ele tava sem jogar e ele já entrar como titular, né? Então eu acho que o Cauã ainda escalou errado, na minha opinião, nesse sentido. E também mexeu errado, na minha opinião, quando ele chamou o Alisson e até o Juninho achou que fosse ele que iria sair, né? A gente até fez essa observação depois do jogo. Quando o Juninho viu o Alisson do lado de fora, ele já pegou a abraçadeira de capitão e entregou para o Alê, que ele imaginou que fosse ele, porque o gol que o América tomou foi culpa dele, ele talvez já não estivesse dando conta, e eu imagino que essa deve ser uma situação treinada ali, né? Quando vai entrar o Alisson, sai o Juninho. Aí ele saiu o Elisiário e ele pegou a abraçadeira de capitão de volta. Então acho que, apesar de ter entrado com a formação que a gente espera, ainda assim eu não gostei da forma como o Cauã conduziu. E no fim das contas, a vitória foi muito mais na sorte que no juízo, porque os dois gols que o Botafogo de Ribeirão Preto fez foi do lado pelo bandeirinha, né? O VAR só confirmou. Não foi assim um impedimento escandaloso, né? Foi bem próximo em jogadas de erros individuais nossos ali. O gol que poderia ser o gol de empate foi uma perda de bola ridícula que a gente teve e que deu contra-ataque para o Botafogo de Ribeirão Preto. O segundo também, no contra-ataque. Então, assim, mostrou que o time é frágil. Nosso gol que a gente tomou foi muita sorte de não serem validados. Então, ainda assim, eu não gostei da atuação como um todo do América, apesar de ter melhorado. A gente fez 3 gols, que é uma coisa que a gente não estava fazendo há muito tempo. Mas o Cauã ainda precisa de rever os conceitos. Agora, para puxar o próximo assunto aí, que eu gostei bastante da estreia, já que eu não gostei tanto do Matheus Davó, mas não dá para dizer muito, foi só o primeiro jogo, foi a do Daniel Júnior, né? Eu acho que mostrou que tem também bola para jogar a Série B. Também vale a eterna regra de César Salviano, que é a regra dos 5 jogos, mas que fez um ótimo jogo sexta-feira, fez. E assim, o gol que ele fez ali, eu acho que se cai no pé de 90% dos nossos jogadores, não sabe o que fazer. Se cai o Juninho ali... Que jogador faria aquele gol? É difícil, porque assim, de pegar a bola, conseguir dar... Não sei se chegou a ser a caneta, né? Mas de dar um cortezinho, cara a cara com o goleiro, fazer o gol naquela tranquilidade. Ou se cai no Vitor Jacaré, a bola ia cair lá no estacionamento do outro lado. Se cai na bola, se cai no pé, sei lá, até do Juninho, ele ia dar um bico e a bola ia bater no pé. Mas só você falar em cair que o Thales caiu. Então assim, eu acho que mostrou... Foca no Alê, ele tinha voltado no goleiro... Exato, tinha voltado, dominado ali, olhado para o outro e voltado a bola. Então, foi bem bacana, assim, mostrou que tem... Foi só o primeiro jogo, não dá para cravar nada, mas foi um bom começo. Eu também gostei bastante da entrada do Daniel Júnior aí. Inclusive, achei que deu uma dinâmica, é um jogador muito, muito dinâmico ali, que aparece para como opção para os outros jogadores, né? Não faz só o dele, mas joga taticamente sem bola também. Então eu gostei bastante da estreia do Daniel Júnior aí. Achei que o Elisário fez uma grande partida. Gostei do Davó. Assim, estou menos entusiasmado com o Davó do que vocês. Mas... Eu estou entusiasmado. Acho que não tem ninguém entusiasmado com o Davó aqui, não. Ele... Uai, achei que vocês estavam. Não. Uai. Pelo contrário. Não, no resumo eu falei. Ele se movimenta bastante, mas não tem muita cara de que faz gol, não, cara. Mas eu acho que, então, eu posso ter uma opinião impopular sobre isso. Ele com o Fabinho pode ajudar demais o Fabinho. Será? Ele vai puxar a marcação inteira para ele, dominando a bola, e vai tocar pro Fabinho no 4-4-2. O pessoal tá até colocando aqui, perguntando se nós jogamos num 4-3-3 com Juninho de ponta direita ou num 4-4-2. Para mim, não tem dúvida nenhuma, nós jogamos num 4-4-2. O esquema varia, mas até no pós-jogo, o Cauã confirmou que é um 4-4-2, né? Ele, inclusive, falou que o Fabinho, a função que ele faz melhor é desse segundo atacante clássico, que eles vão ter mais ou menos assim, né? Que hoje em dia não tem tanto. Que até quando ele fazia, até no 4-3-3, o que ele tenta fazer é o Fabinho como ponta tentar aproximar mais o atacante para fazer um segundo atacante. Então acho que essa formação, não só pelo Davó, mas a formação em si ajuda o Fabinho até na visão do Cauã. Eu vejo assim também. Eu acho que foi o jeito que ele planejou ali o jogo. E a crítica que eu tenho ao Cauã, na verdade, é mais nas mexidas, né? Eu acho que... A tentativa do time titular deu certo e acho que deu uma bagunçada boa no time com as mexidas. Vocês não ficaram com essa impressão, não? Ele tentou arrumar e acabou piorando, né? Porque no começo do segundo tempo, o América quase fez um gol, aí tomou o primeiro gol, aí ele foi tentar mexer, mas assim, realmente eu não consigo entender entrar o Vinícius, né? Não tinha motivo nenhum para o Vinícius, esse cara, para entrar. E ele deu azar também, aí é a minha opinião, gente, nem conversou sobre isso antes. Mas eu acho que o Tauan entrou mal esse jogo, né? Ele vinha entrando bem nas últimas partidas, ele já entrou perdendo uma bola, que acabou dando um gol que foi anulado depois ali, eu acho. Então acho que o Tauan não entrou bem e o Vinícius nunca entrou bem. Então ainda o time ainda ficou muito inseguro depois das substituições, ele não conseguiu arrumar. Não é sorte, né? Mas assim, o bom foi que a gente, aos 30 ali, quando o Danielzinho fez um gol, aí deu uma tranquilidade, mas ele mexeu mal, assim, o time ficou bem bagunçado. Boa, deixa eu ler uns comentários aqui. Sobre antes disso. O problema foi o Tauan ter soltado pipa na sexta-feira antes do jogo. Ele tava soltando pipa lá perto da casa dele. Ele cansou. Olha aí, Thales, olha o nosso Leão Lobo aí. A vida do homem é acompanhar Instagram de jogador, moço. Thales não ouviu. Thales não ouviu. Tá, ouvi, mas eu preciso comentar alguma coisa. Então, se eu te perguntei, é porque eu quero que você comente, não? Ah, tá. Não, é porque essa mesma piada aí sem graça ele fez na hora do jogo. Ah, então tá bom. Mas o Jairo tava no camarote, então ele não ouviu, então tinha que repetir agora. Ah, entendi. Tá certo. Felipe Deleucas, tá aqui, ó. Otávio, você quer ler a mensagem de Felipe Deleucas aqui pro programa? Não. Good evening, mates. Little Junior, também conhecido como Juninho, para vocês que não falam inglês. Looks bad, even watching from 1,000 miles away. Um abraço a todos e lembrem de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho. Show de bola. E eu sei que ele é tão hater do Juninho, porque eu sei que ele não viu o jogo. Então, ele comentou que o Juninho jogou mal, mesmo sem ter assistido. É impressionante, cara. Coronel Pão. Eu não assisti o jogo para falar que ele não jogou mal, não. Ah, gente, mas não achei que ele fez até a cagada do gol, não tava tão ruim, não, vai. Não tava tão péssimo, isso, vai. Ok, mas é uma jogada crucial, cara. Bota no pé, sim, do cara. Sim, sim, sim. O cara que é referência do América. Eu ouvi já de várias pessoas falar que o maior jogador que jogou com a camisa da América. Não, aí não dá, não. Não dá então mesmo. O cara que é referência. O maior jogador que jogou com a camisa da América foi o Boi Bandido, que usava a camisa G. Mas aí é em área construída que você está dizendo, né? Ah, não, é. Pensando em IPTU. Entendi. Coronel Pão está aqui com a gente, Cuba Knight está aqui com a gente também, Thiago Fuso, Arthur Mendes, Flávio Rodrigues Guimarães está falando que a turma que manda no time está com cada vez mais moral. Além de Ale e Juninho serem substituíveis, agora temos que aguentar Éder de batedor de falta. Essa aí também é uma coisa que eu nunca entendi. Nunca acertou um chute na vida, é brincadeira. Fala um comentário sobre o treinamento dos nossos escanteios. Nosso escanteio ofensivo, dificilmente alguém joga a bola na área. É mais fácil a bola chegar no nosso goleiro do que eles lançar a bola na pequena área adversária. E o nosso escanteio defensivo, o América é o único time que eu conheço que não tem aquela formação clássica de ficar alguém próximo ali do cara que tá batendo, porque quando vai bater um escanteio curto e fazer um cruzamento para dentro da área, tem que ter alguém marcando aquele cara para não receber a bola. O América é o único que não faz isso. Os caras chegam pertinho da nossa área com a facilidade enorme. Toda vez tem alguém vacila e falta. Toda bola aérea na área do América. É bizarro. É desespero, velho. É desespero. Então, tanto ofensivamente quanto defensivamente, nosso escanteio é sofrimento. Por falar em sofrimento, Lucas, esse 2024 tá tão difícil. E a gente, no começo da temporada, o nosso batedor de falta era o Jacaré, que está até afastado, e agora é o Éder. E o Éder bate falta como se estivesse batendo fio de meta. E ninguém vê isso, cara. Pô, é melhor nesse tipo de lance, em vez de bater a falta, já toca para os lados, toca qualquer coisa, mas não bate direto, não tem, sabe? Dois toques, qualquer coisa, cara. Mas... mas ano passado o Éder bateu uma falta muito bem, o cara bateu para ele e ele chutou para dentro do gol. Ele fez um gol contra. Ah, mas aí é... Ah, gol contra, beleza. Tá certo. Deixa eu puxar aqui. Paulo Barbosa tá falando que a gente continua sem goleiro. Fernando tá elogiando a abertura com o pessoal da Barra aí. Cláudio Gomes tá feliz porque ganhamos. Eu não acho que a gente tá... O Elias, pra mim, tá ganhando confiança, cara. Eu acho que contra o Botafogo ele já foi bem. Ele está fazendo algumas coisas que o antigo goleiro, o Dalberson, não fazia. Para mim é questão de confiança, bicho. Então, eu acho que tem tudo aí pro Elias. Eu nem estou pensando em goleiro, não, porque eu não tenho certeza absoluta que não tem ninguém, eles não estão buscando ninguém. Então... Não, sim, mas o problema é assim, se foi igual ano passado, Se o Elias for mal, volta o Dalva. Se o Dalva for mal, volta o Jori. É, então, exatamente. Então, é melhor a gente dar uma confiança para o Elias. Que no gol, por exemplo, a gente não tem culpa nenhuma. E ele fez pelo menos uma boa defesa. Boa defesa. É. Desses três aí é o que a gente pode esperar alguma coisa, na minha opinião. Não é um excelente goleiro, não. E principalmente se a gente realmente subir, não dá para ser, não. Nenhum dos três, na real. E é o único com raiz, né? Que ele usa bermuda, calça e blusa de manga longa. Então, é um goleiro raizão, igual a gente tinha o Gilberto. E outra coisa também, o tanto que ele vibrou a hora que a gente fez o terceiro gol. Ele tá bem, ele vestiu bem a camisa. Aham. Não, igual eu falei, eu nem tento minha cabeça mais com goleiro, não, porque a gente vai ter que decidir até o final da temporada entre ele, Dalverson e Jori. Então, para mim, até o momento eu não tenho dúvida nenhuma de que é ele. É ele. Por conta disso, porque não vai vir ninguém. Também acho que não. O Miller Melo tá falando oportunidade pro Cássio, mas sei não, cara. Cássio não deu sim conta nem do Náutico. Vai dar conta aqui? É, eu acho cedo. Goleiro é foda, goleiro precisa de experiência. Esse ano o Cássio tinha que estar rodando em algum time aí, bicho. Não, série, o Jori tá aí, hoje. A experiência dele tá boa. Ah, bicho. Mas o Jori nós já sabemos o que, que ele é. O Cássio nós não sabemos ainda. Nós nem. É muito jovem pra gente ter qualquer tipo de pré-conceito, né? Então eu acho que é complicado. Ele não tá na hora, É complicado, cara. Adelcino Vaz está aqui com a gente, Zé Flávio Moreira, Otto Moll, Eric Malaco, Gilmar Pereira está aqui com a gente, Júlio César Randan, parabéns aos pais da bancada e a todos. Augusto Rezende está aqui gostando da sugestão do Fabinho Camisa 9. Lourão da América, grande Lourão. O América ganhou, mas o Cauã é limitado e não sabe fazer leitura de jogo. Demorou a fazer a leitura das mudanças do nosso adversário, que tomamos um. Luke BM está aqui também, Hernani Barbosa, Mauro Silva, Leandro Trindade dos Estados Unidos, está aqui mandando um abraço aqui também. Rogério Medina está falando que o Juninho deu assistência para o nosso gol e para o gol do Botafogo. Duas assistências no jogo. Laura Gris está falando que o Juninho fez o melhor jogo dele. Felipe White está aqui. Boa noite, pessoal. Ele perguntou sobre 4-4-2 ou 4-3-3. Pedro Barros está aqui com a gente também. Paulo Henrique falando que tem que contratar um goleiro. Então, Jair, volta lá. Volta no do 4-4-2 ou 4-3-3. Só um. Com o Juninho como ponta direita, mas o Juninho como ponta direita, ele tá nos dois, velho. Não, em qualquer, não, em qualquer cenário. No 4-4-2, pelo menos, ele ir pra ponta direita não afeta tanto o meio de campo. Dá pra ir. É, porque, né? Na verdade, é meio que a posição dele um pouco, porque no 4-4-2. É porque era 4-4-2, que tipo assim, o Felipe Amaral de volante, na direita o Juninho, na esquerda o Ale e o Elisiário como um camisa 10. Então ele faz, no 4-4-2 ele fica naquela região do campo mesmo, né? Que fica um... E ele vai, ele vai. Que ele vai, ele vai. Vamos comentar sobre o nosso volante reserva que foi suspenso pelo terceiro amarelo no próximo jogo. A gente não pode ter o Alisson. E fez uma grande partida. Ele tomou amarelo? Porque o Felipe Amaral tomou amarelo. O Alisson tomou o terceiro amarelo. Eu não vi, o Alisson, né? Fez uma grande partida. Poxa, gostei, viu? Para mim, o pessoal tá até falando aqui, para mim, o meio de campo aí. E aí, quando a gente fala isso, fala que a gente é hater do Juninho. Mas para mim, o meio de campo é isso. É Felipe Amaral, o Alisson, Elisari e o Daniel Júnior. Não tem dúvida. Felipe Amaral, o Alisson? Mas aí ficou dois. Cara, mas o Alisson joga na posição do 8. Isso. O Amaral naquele tá jogando. Isso. Tira o Juninho e coloca o Elisari como solto ali, junto com o Daniel Júnior. Exatamente, cara. É bola. Os caras jogam bola. Eu acho que seria uma boa, mas é outro esquema. Não, não é o... Sim. Eu tô falando, na verdade, é o seguinte. Eu estou falando de gente que tá pedindo passagem no time. E aí é preferível você arrumar jeito do cara que tá querendo jogar do que ficar preso em esquema, no meu entender. Gente, aquele passe que o Elisari deu... Nenhum dos jogadores do América daria pro Juninho. De costas, levantando a bola e dando um... Realmente foi excelente, viu? Maravilha. Alguns comentários aqui ainda. Rovante Xavier tá falando exatamente isso desse meio de campo. Ó. Boa noite. Elisari, Daniel Júnior, Alisson e Filipim para segurar contra-ataque. Juninho e Alê não voltam. Stream Ampé. Tauan não estava mal, deu assistência pro Daniel Júnior. Alberto Boechat está aqui com a gente. Eu acho que é porque eu comentei que o Tauan estava mal. Eu achei que ele estava mal, ele entrou mal, mas assim, ele deu um passe ali para o Daniel Júnior, e o Daniel Júnior fez a jogada que levou o gol. Assim, de fato, ele fez um bom passe ali para o Daniel Júnior, mas até então eu acho que ele entrou mal. O Alberto Boechat está aqui com a gente, a Mauri Lopes. Pessoal, deem like, por favor, isso ajuda o nosso canal a chegar para outros americanos, tá? O algoritmo do YouTube e do Facebook leva em consideração os likes para saber que outros americanos podem ter interesse no nosso conteúdo. Tá bom? Um abraço para o Mauri Lopes, que é meu tio também, então. Ah, aí, ó. Vou ler o comentário dele: nepotismo na veia. Boa noite, Juninho, Aleus Inoxidáveis. Cauã dispensa comentários, sem visão de jogo, suas substituições é de amargar. Pablo Melgaço, grande Pablo, o homem que faz as melhores bebidas de Minas Gerais, viu? Ô, Tales, Pablo tá mandando no Mercado Central, viu? Toda loja que você vai no Mercado Central tá lá mil montes, viu? Cara, nós, eu e Pablo, a gente conversou por um bom tempo ali, na hora do intervalo, um pouquinho do segundo tempo, e são aquelas coincidências da vida, né, cara? Como é que o mundo é pequeno. Vocês vão deixar eu falar ou vocês vão me cortar? Porque aí eu nem começo. Hein? Tá perdendo. Não, porque tudo que eu vou falar vocês me cortam, então tô me perdendo. Quem corta é a sua internet, né? A gente não. Viu? Eu tava conversando com o Pablo e tal, conversa vai, conversa vem. Eu descobri que a família dele, por isso que ele mandou um abraço para a Estrela do Indaiá, que minha família é de Estrela do Indaiá, e a família do Pablo é de Dores do Indaiá, que são cidades próximas, é 18 ou 20 quilômetros uma da outra. O mundo é muito legal, cara, o mundo é... Eu trabalhei em empresas de materiais hospitalares, ele já teve empresas de materiais hospitalares, então é bem legal essas coincidências. O mundo é pequeno, né? Demais da conta, viu? Impressionante. Bom, a gente falou um pouquinho das estreias aí. Vamos falar da zaga. O que vocês acharam lá do Lucão? Olha, melhor que o Éder, né? Para começo de conversa. Ele consegue chegar na bola, né? Ele, pelo menos, tem velocidade. Ele chega. O Éder não chega. Gostei da movimentação dele. Achei que ele tem uma visão boa de jogo, né? Como zagueiro. Gostei bastante do Lucão. Tá longe de ser um craque. Tá longe de ser um zagueiro de Série A, muito longe de ser um zagueiro de Série A, mas entre as opções que a gente tem ali por esse jogo, deu boas impressões esse jogo dele. Uma pena que o próximo jogo ele já tá fora, né? Porque o jogador... Rolãozinho. O jogador da América, tem cadeira cativa, cara. Não é quem joga melhor, é quem tá mais tempo pro clube. Aquela substituição do que o Juninho que tava tirando a braçadeira de capitão, aquilo ali é um... É um negócio que existe. Ele sabia que estava mal, precisava sair. O técnico, não, você fica, você não pode sair. Senão lá no vestiário você não mete ferro. Questão de hierarquia, O Silva deveria voltar e o Éder sair. Mas é quem vai bater falta? Aprendeu, Rolão? É assim que faz piada, tá vendo? A sacada da piada é desse jeito, não é falar assim, ele soltou pipa no sábado, ele soltou pipa. A sacada da piada é essa, a piada tem que ser inteligente, ela tem que ser colocada no momento certo, tem que ser inteligente. Continua, eu vou soltar mais. Agora piada, é o Elizari, né? Nosso batedor de falta agora chama Fer Elizari. Bate falta? De verdade ou é zoeira sua? Não sei. Ah. Mas melhor do que os nossos que a gente já tem. O espectador, você está aqui ouvindo, você veio aqui ouvir aqui falar sobre o seu time. Esperando aqui um papo sério. Se você veio esperando um papo sério, você já veio, infelizmente, no lugar errado. Você já provavelmente veio enganado, esperando que viesse aqui a opinião. É as quartas-feiras, né, cara? Papo sério é as quartas-feiras. O pessoal lá do Resenha do Coelho comenta sério, fala do esquema tático, triângulos cauanianos. Não. Você está desatualizado, Jair. Agora eu conversei com Adolfo. É quarteto, não, é losango cauaniano. Aguarde ver. Nossa senhora. Mas chegar em 11, quanto que é o 11? Heptágono? Heptágono é 5. Eneágono. Não, eneágono é 9. Não sei, bicho. Que discussão besta. Enfim, se você veio aqui procurando aquela opinião abalizada, aquela discussão profunda, aquele esquema, aquela discussão sobre esquema tático aprofundada, infelizmente você veio no dia errado. Aqui a gente fala mal de Juninho, Alê, Éder e Cássio. Azevedo a gente não fala mais mal dele, que nem entrando, tá? Graças a Deus. A gente fala mal disso aí. Tem muita e do gente. Jacaré também não, porque ele não tá nem indo. Nem relacionado. E, E um polígono de 11 lados é um decágono. Um decágono. Ah, lá, ele foi olhar mesmo. Mas, então, tem... Inclusive, nós falamos mal do jacaré, ele tá levando o Benítez para churrasco. Tem que evitar isso aí. Ah, bicho, mas não, não precisa evitar não, cara. O contrato do jacaré é só até o final do ano, né? O final do ano ele vai embora. Aí o Benítez só volta no que vem mesmo. Foda-se, deixa o Benítez comer churrasco. Vai chegar gordo igual o seu, aí. Ô, Jair, posso fazer uma proposta de um quadro fixo, igual a gente tem os esportes especializados? A gente podia ter o momento Léo Dias. E o Rolon traz pouco da semana dos jogadores do Instagram. O jacaré saiu para um churrasco com o Benítez. O fulano soltou pipa. Eu acho que seria bom. É, eu, infelizmente, seria obrigado a te dizer que o contrato do jacaré vai até 31 de dezembro de 2025. É isso mesmo. O Rodolfo deve ir até 2027 aí e a gente vai emprestando ele. Sempre tem um bobo para pegar. Não, o Rodolfo acabou. O Rodolfo já foi. É só para deixar você mais feliz no Dia dos Pais. Ô, Rolãozinho, você ganhou esse copo aí de presente esses dias? Você lavou esse copo, Rolão? Esse aqui? É, você lavou ele. Tá com a etiqueta até hoje. Lavou, cara. A etiqueta de parte dele aí. Olha lá, a etiqueta lá. Olha o código de barra. Tem etiqueta. Pra falar que ele é original. Cara, não lavou. O bicho, código de barra não é originalidade, não, da porra do trem. Você não lavou essa mulher. espero que aí dentro esteja alguma coisa alcoólica. Pelo menos mata, né, as paradas. Se for água, você também, que porcaria. Eu não bebo alcoólico, né? Então não tem. Esse copo veio lá da China trazendo aquele Covid sensacional para nós. Rolon bebeu e agora, seja o que Deus quiser. E é para avisar, de hoje em diante eu estou de férias até o próximo jogo. Então, são 14 dias de desenvolvimento. Nossa senhora, vai virar uma bruinha. Ó. Mas só para saber, a guarda nesse período é de quem? Do meu pai mesmo. É do filho do Rolope. Então você vai passar bem. Isso é o mais importante. Bom, voltando então aí ao Lucão, a gente comentou sobre ele aí. Acho que, infelizmente... Qual o Lucão? Tem um monte. vamos parabenizar o Lucão nosso lá da torcida, que ele deve ter trago ele, né? Que é o que joga bola. É. Parabéns, Lucão, que faz parte da análise de desempenho da América. Você foi foda trazer esse cara, porque... Da avó, essas porra, Vinícius, essas porra aí, não tem dele no cão, não. Com certeza. Tivemos aí, então, um jogo contra o Botafogo, e eu queria fazer um destaque um pouquinho diferente, que é esse Alexandre, atacante do Botafogo, hein? Podemos pensar com carinho nele para ano que vem, não? Vocês gostaram desse cara? Eu achei ele um bom jogador, viu? Só um comentário, ele é do Fluminense, tá? É, eu sei. Se o América ficar na Série B, eu acho que é uma boa. Subir para a Série A, aí seria uma super... Não, mas o Lucas está numa tristeza, gente. Se o América ficar na Série B, lógico que não, hein? Ou é Série A ou é Série C. A gente não tem esse meio termo, não, hein? Cauã não joga. Como assim? Eu sei que é uma tristeza, então. Você é louco. Ah, não joga para empatar, não. A gente empatou 5 jogos seguidos aí de bobeira. Fizemos 3-0. Não joga para empatar, não. É só para mim que a câmera do Lucas ficou ruim? Não, tá ruim mesmo. Ah lá, a internet do boteco O mundo não gira, o mundo capota. Segue o jogo aí. Nós temos câmera dos Estados Unidos, nós temos as coisas todas. Aí o mundo não gira, o mundo capota. Fato. Internet é do Brasil, esse que é o problema. A câmera. Ah, tá. Olha lá, todo mundo tem internet do Brasil aqui, ui. Pra mim virou Minecraft. Ó. Tá lá, Minecraft total. Miller Melo, Adson no banco, péssimo Fabinho de titular, é brincadeira de mau gosto. Paulo Braga, boa noite, pessoal. Nas últimas partidas que o Felipe Amaral saiu, o time se perdeu. Ele está sendo equilíbrio do time no meio de campo, isso é fato. Isso chama primeiro volante de ofício. É o cara que sabe matar. A gente não reconhece mais a importância do primeiro volante de ofício. A questão, Jara, não é nem reconhecer a importância, não. A questão é que a gente está falando desse primeiro volante há quanto tempo, há quantos meses? Já deu quase um ano que a gente está falando a importância de um primeiro volante. Aí esse ano eles me metem o Alê de primeiro volante. Aí não tinha o Braga está alinhado com a gente. Tá, ué. Federico Furtado Ferreira está dando uma boa noite, rumo à Série A. Bruno Palmeira está aqui com a gente também. Luiz Alberto. Parabéns pro Fred também, que é pai. Ah, é parabéns e aí, meu chefe também, é. Legal, bacana demais. Aguentar esse sujeito aí não é fácil, não. Aguentar o Rolão não é fácil, não. Luiz Alberto está falando que hoje o programa está mais leve. Vitória, né, Luiz? Tudo fica mais tranquilo, né? Rosimeire Bigonha, lá de Ubá, dando boa noite. Emerson Mascarenhas está falando que nunca que o Cauã vai colocar esse meio de campo. Não vai mesmo. Não vai mesmo. Não tem jeito. É, vamos para a Bala e Colatina? Só um adendo aqui, já, bem rapidinho. Não sei se na hora que a internet estava caindo, aquela coisa toda, vocês falaram sobre a estreia dessa camisa nova aí que você está usando. Não falamos. Ela ficou muito legal, mas para quem narra o jogo, até comentei com o Rolão isso lá na hora. Para quem narra o jogo, essa camisa é uma merda. Por quê? Os números, bicho, ninguém enxerga o número. Não dá. Mas ela ficou bonita pra cacete, cara. O degradê, principalmente com a combinação com o short, com a meia, com o meião, ficou legal demais a conta. Ela ficou muito linda mesmo. Parabéns aí. Achei que ela montada, inclusive, com todos os patrocínios, ficou muito bonita. Mas, realmente, para quem vê lá, né, quem precisa narrar, tá ferrado, cara. Coitado do Filipão lá da Coelho TV. Abraço aí, Felipe. Tamo junto. Porque, real, foi um comentário que eu fiz também. Falei, tá ferrado pra ler. Porque o Fabinho e o Davó, eles fisicamente eles têm semelhanças, né? Tava difícil saber qual era um, qual era o outro. Né? Eu achei que o gol tinha sido do Davó. Muita gente achou que o gol. Todo mundo ficou assim, quem foi o gol? Justamente porque as camisas estavam dando essa dificuldade. Outra coisa também, é para quem for comprar, o tecido dessa camisa aí é diferente dessa aqui, ó. Esse aqui é um tecido bem levinho, esse aqui é um tecido mais firme um pouquinho, vamos dizer assim. Verdade. Mas bem gostoso também, bem gostoso. Aí é uma opinião não, né? Uma constatação de quem está bem acima do peso, que é meu caso, essa aí para o gordinho ficou melhor. O caimento dela ficou melhor. O que é um caimento de uma camisa para quem é gordo? Explica para a gente. Caimento de uma camisa para quem é gordo? Ah, bicho, é uma série de coisas. É, por exemplo, se você andar um pouquinho mais e suar, ela vai colar no seu corpo e fica uma merda. Se tiver frio, seus peitinhos ficam aparecendo. Você fica parecendo uma amazão aqui, sacou? Então, é uma série de coisas que pode pano dessa camisa. O caimento, sacou? Entendi. O caimento dessa aí ficou melhor. Bacana demais. Inclusive, as camisas de cesta, mais uma vez, vão pro leilão. Lá naquele site famoso lá. Tá certo? Eu gostei bastante também, achei que foi bem. É uma camisa diferente do que tem sido lançado como terceira camisa nos últimos anos aí, né? Muito embora eu talvez não colocaria com os dourados. Eu acho que talvez ela com os números brancos ia ficar talvez mais bonita. Branco com uma borda preta, alguma coisa assim, sei lá. Eu sou meio crítico a esse escudo aí dela, sabe? Isso aí eu não gosto, sabe? Eu não gosto desse escudo, não. Prefiro o tradicionalzão mesmo, esse aqui, né? Aí não sei. Questão de gosto. Esse escudo aí não me agrada. Pois é. E o dourado acaba que... Não sei. Não sei se eu faria dourado, mas ficou bonito, tá? Ficou bonito e pensando nessa questão da narração, é sofrido, né? E, se pro Filipão e pro Enio Lima, que conhece o jogador de cor, tava difícil, imagina para um cara que tiver que narrar, que não conhece o time. Todo mundo vai virar Juninho, todo mundo vai virar o Éder. E assim... Ué, naquele gol do Renato Marques contra o Santos, virou o Fabinho. Pois é. É assim que funciona. Vamos para a Bala e Colatina? Bora. Só fazer um comentário antes, que eu esqueço já. Então, os três programas que eu tô querendo falar isso. Você fala de todo o programa, você lê um comentário da Rosimeire Bigonha de Ubá. Uhum. Ano que vem pode ser que a gente tenha jogo do América em Ubá. Porque o Aimorés que subiu. O Aimorés que subiu é um time de Ubá. Ah, que legal. Bacana, hein? Então talvez Rosimeire Bigonha vai poder ver um jogo na cidade dela. Ubá é terra bem legal. Show de bola. O Felipe comentou aí, ó. Complicou pros narradores. Aí, ó. Filipão aí, ó. Tamo junto, galera. Camisa linda. Verdade. Complicou pros narradores de fora. É isso que eu falei, abraço, parabéns pelo conteúdo. Valeu, Felipe. Como sempre, pessoal, deem moral, Coelho TV fazendo um trabalho sensacional. Jogo fora, tô sempre lá com eles acompanhando e sugiro demais que a gente faça isso, tá? É preferível que a gente dê moral para as coisas que são nossas, sempre, tá? Ele até postou um conteúdo hoje sobre o Dia dos Pais, tá muito legal. Com o nosso batedor de falta e o outro zagueiro, mas tá muito legal, tá muito legal. Felipe conduziu bem Ficou legal, depois assistam lá. Coelho TV. Ô, Rolon, você que é um cara que acompanha essas coisas e tal, quem é Paulo Ricardo Alves Ibelli, que joga no time do América? É o Paulinho Ibelli, que é o nosso 9. do Sub-20. Ah, porque tá a camisa dele lá, leilão, viu, gente? Eu já fui olhar aqui e falei, pô, conheço esse rapaz, não, hein? Não, ele é um dos atacantes nossos do Sub-20. Se o Lucas de Leucas não sabe, é o nosso craque. Ele era lateral e depois virou atacante, eu acho. Mas é um dos que faz gols lá. Massa, chique demais. Olha, gente. Olha, um convidado tecendo críticas ao nosso Deleu, que faz um trabalho maravilhoso da... é um absurdo. Mas é o que eu te falo. Absurdo é você sabendo que não era o dia para convidar a Rolô. Rolô tá bebendo desde 2 horas da tarde, gente. Não aguenta não, ué. Bicho tá inchado lá, tanto entendeu. É, bicho tá desde 2 horas da tarde não, hein? Tá lá, tá vendo? Tá embolando as palavras. Andar cambaleante, hálito etílico e fala desconexa? É, o melhor é o cara que fez churrasco e não chamou ninguém falando isso, sobre verdade. Talvez é porque foi um churrasco Dia dos Pais, né? Talvez por isso, né? Que era, hoje, não sei se você sabe, é Dia dos Pais, né? E é dia da família, né? Talvez se você tivesse casado com a minha irmã, você teria ido. Mas não foi o caso. Então... Tá certo. Então, se você tivesse feito a mesma... Vamos, Tijari. Se você tivesse feito a mesma proposta que o Safi fez, o Safi chegou, me abraçou e falou assim, cara, você não quer ser homossexual, não, pra gente estar junto? Eu falei, Safi, não, não quero. Nesse momento... Não quer, é ótimo. Nesse momento, não, só. Já acabou, já mexeu o papo, já. Pô, aí é foda. Vamos para Bala e Colatina. Então, vamos começar pelo Colatina. Esse Colatina, eu jurava que ia ganhar um ninguém. Votação pelo Twitter? Não. Votação pelo Twitter do Decadentes? Uai, então teve uma virada aí, deixa eu ver. Ó, ganhou Cauã com 30,9%. Seguido de Juninho, de muito perto, com 29,8%. A Junizete estão diminuindo. Ninguém com 20,2 e Vinícius com 19,1. Ninguém ficou em terceiro. Eu estou assustado. Eu jurava que ninguém ia ganhar. Eu estou mais assustado do Juninho estar na frente do Vinícius. Isso me assusta mais. Me assusta do lado positivo. Mas alguém sabe quem é o Vinícius? Tem vários memes do Juninho que eu não posso, justamente, eu acho que é ofender demais o Junizete, pelo jeito que eu vou ficar fofado. Será cagado, Fred. Tá. Mas alguém sabe quem é o Vinícius entrando em campo? Se ele entrar sem o nome na camisa, alguém lembra quem é ele? Ah, lembra que a gente xinga ele, né, Rolão? Noma, que raiva que ele fez. Principalmente na hora que ele tá lá. Quem sabe quem é? Ah, mas aí você pergunta, bicho, quem é aquele cara que perdeu a bola de novo? É um cara que fala, ah, acho que é o Vinícius. Isso é impossível, cara. E o filho da puta tá usando a 7, se não me engano. Ele tá usando a 7, mas se entrar Tauan Williams, Vinícius e Adson, você só vai saber que o Adson é o Adson porque ele é o menorzinho de todos. Mas entre Tauan Williams e Vinícius, você não sabe quem é. Meu amor, talvez eu não me fiz claro. Ele usa a camisa 7. Se você olhar a camisa dele, se tiver 7, é o Vinícius. O Tauan é 37. Se você olhar, também pode ser a 7. Ah, tá. O 37, meu amor, tem o 3 ali na frente do 7, né? Então fica 37. Ah, não, é porque eu não 7, trabalho com contabilidade, não, infelizmente. 7. Realmente o Rolão bebeu muito, viu, Jairo? Bebeu, isso? Você tem 7, cara? Você tá em casa, você não, tá em casa, né? Você não vai dirigir pra casa, não, só pra saber, assim, só informação. É, você tá em casa, né? Não, tô em casa. Mas é o grande negócio. Se você olhar sem pensar na camisa, olhando de frente, ali no PC, você não sabe qual que é a camisa. Tudo bem, Anjinho, mas eu estou falando para olhar tempo, a camisa. Né? Primeiro tempo, você fica virado para um lado, segundo tempo, virado para o outro. Aí você vai ver. Quem que é o cara que erra ali? A gente não sabia quem que era. Cara, pelas jogadas, não é nem o Tauan, nem o Adson. Era o Juninho. O Juninho é menorzinho, o Juninho está sempre na faixa de capitão. Né? Não é fácil você ver de novo. Até quando ele não quer a faixa de capitão, ele não deixa. Vamos fazer aí, Jax. Desculpa aí, faz a votação. Não, eu vou excluir isso aqui, eu vou ficar quieto. Cauã. Filho de Rolop. Vinícius, né? Até agora não justificou por que ele veio, não. Tá. Bicho, no meio do jogo, o Rolon, ele só das melhores piadas como no meio do jogo. Assim, bicho, é só o América contratar um cara que tem problema de coluna. Geralmente quem tem problema de coluna tem mais de 50 anos. A gente contrata um jogador com problema de coluna. Puta que pariu. Deus me perdoe, mas puta que pariu. Contratar um jogador com problema de coluna. Mas vamos lá. É Cauã, cara. Puta merda. Um jogo fácil desse. Porque assim, Se a gente pega um adversário um pouquinho mais qualificado, a gente não ganha todo mundo. Boa. Cara, eu vou de Cauã por essas questões de leitura. E assim, é... se a gente tivesse um impedimento, um bandeirinho um pouquinho pior, se bobear, casinha tinha caído, hein? Aí tem, tem VAR? Tem, mas o bicho lança ajustados, hein? Será que o VAR retificava? Ah, rolou. Mas o... Pode falar, foi mal, Thales. Eu sei por que o... Na hora lá a gente até comentou. O Rolando, você sabe por que ele tá falando tanto que tivesse VAR? Ele tá tanto tocando o assunto VAR, né? É por causa do telão do Jairo. Telão do Jairo. Trolando. Telão do Jairo. Por que o telão é meu? A gente apelidou ele telão do Jairo pela qualidade de imagem. Tridimensional. Eu tava enxergando aqui. Caralho. O telão do Jairo, todo mundo questionou e falou, não, o Jairo agora tá de parabéns. Quem tá de parabéns é a Sky, pô. É eles que deram o telão lá, pô. O telão do Jairo é sensacional. Telão do Jairo, eu tô ferrado. Puta merda. Vocês não me dão descanso, não. Tá louco. Mas eu tava no camarote, você não tinha como se defender, a gente colocou esse apelido. Porra, aí é foda. Nós demos 5 minutos para tentar questionar, se não apareceu. Quem cala consciente, né? Tá certo. Então, vamos de Cauã aí. Bala! Também votação pela internet, pelo nosso Twitter. Ganhou Fernando Elizari, Fer Elizari, de acordo com o Rolon, com 68%, seguido de Daniel Júnior numa estreia, segundo... Numa estreia, 16%, Marlon com 10,7% e o mesmo Juninho com 5,3%. Gente, a gente discutiu aí e infelizmente a solução era essa. Juninho tinha que entrar no bala e no colatina. O famoso uma no prego, outra na ferradura. Mas é o famoso fazer uma jogada de Pelé ou de Macalé, né? Ele literalmente... Lucas, seu bala. Fer Elizari. Fer Elizari. Rolou. Só para corrigir, é Fer Elizari. Thales, já tô concordando com você, Thales. Não dá, não. Thales, ô, doutor Adolfo, favor reservar seu próximo domingo aí, viu? Esse menino, nos próximos 20 dias, ele vai estar só desse jeito. Essa porra tá de férias, cara. Essa porra tá de férias. Não, mas é Fer Elizari o nome dele, ué. Hoje pra não ele é Fer, Fer, não, é Fernando Elizari. Qual que é seu voto? Fer Elizari. Ótimo, muito obrigado, valeu. Thales Maciel. Elizari. Elizari. Só. Eu vou votar no Rolon, porque ele está produzindo grandes momentos nesse programa de hoje em função disso aí. Nossa, inclusive... o Lucas falou, pega o nome, é o nosso Léo Dias. Nosso Léo Dias. Tá inclusive, estou esperando um parabéns para o Dia dos Pais do Elizário para o meu pai. Igual o Thales, mas eu não ganhei. Ué? Na promoção do Onda Verde. Uai, mas como é que é isso? Ele faz os contatos dele, isso é uma puta de Instagram, sabe? Uma puta de Instagram. Que absurdo. Eu não duvido nada de daqui a pouco o Neymar ter um filho com ele. Ou então vai estar no próximo. Eu liguei as trompas e eu tenho. Como é que chama? Ovário policístico. É isso. Tá certo. Nem sabe o que é isso. Tá osso. Ainda falando essa semana aí, a gente está tendo algumas movimentações no América. Estão havendo reuniões do pessoal da SAF e do Conselho de Administração com os outros conselhos do clube. Houve uma na quinta-feira e vai ter agora, terça-feira, também uma reunião com o Conselho Deliberativo. Né? Houve a convocação aí, o pessoal do CA e da SAF vai até o Conselho Deliberativo para dizer como é que foi a experiência dos primeiros 3 anos da SAF, como é que foi a gestão, como é que se organizou essa relação clube e SAF, né? Todo mundo meio que já sabe como é, imagino, mas precisamos ouvir da boca dos responsáveis, e também temos aí uma proposta de alteração de estatuto, tá? Tudo isso está na convocação da reunião de terça-feira. Mas isso aí é assunto mais chato, né? Esses assuntos só rendem aqui no programa quando teve um barraco, quando teve uma confusão. Então, Veremos como é que vai ser, né? Talvez semana que vem. Provavelmente. Aí teremos mais novidades de barracos. Mas vamos ver. Tomara que não. Vamos torcer para dar tudo certo. Mas essas coisas na América costumam ser imprevisíveis, né? Bom, o Lucas, você sabe que menino Thales, nas últimas dois programas aí, brilhou para apresentar os esportes especializados, né? Aí, inclusive, até mais apto do que eu, né? Já que ele assistiu a partida do futsal em loco, né? Com certeza. Temos aí a pauta prontinha de esportes especializados? Temos. Então, maravilha. Vamos para a nossa vinheta. Vai começar esportes especializados com Lucas ou com quem puder aqui no Decadentes. Vai começar esportes especializados com Lucas ou com quem puder aqui no Decadentes. Essa entrada é maravilhosa. Isso é bom demais. Eu fico dançando aqui. Vai começar. Ai, ai. Bom, vamos lá. Pior disso aí, louco, é que eu sou quem puder, cara. Isso é muito fácil. Toma no curso. Vai daí, quem puder. Eu preparo a coisa toda, eu sou quem puder. Ah, que merda. Uma banca. Pega essa porra aí. Ai, ai. Bom, no Sub-20, a gente jogou na quinta-feira, dia 8, lá na Arena Jacaré contra o Cruzeiro. Perdemos por 2-0. E já estava difícil, mas agora já pode cravar que não classificaremos com certeza para a próxima rodada. Uma vez que a gente tem 20 pontos, estamos na 13ª colocação. Quem está em oitavo nesse momento é o Fluminense, com 27. Então, mesmo que o América vença as duas próximas rodadas da competição, a gente chega a 26, então já estamos oficialmente eliminados do Brasileirão Sub-20. Uma pena, depois de termos feito uma boa Copa São Paulo no primeiro semestre, né? No Sub-17, também na quarta-feira, mas na Arena Gregorão, perdemos de 2-1 para o Corinthians. Então, o América, nesse momento, no grupo de 10, né? O América no grupo A está em oitavo, com 5 pontos. Classificam os 4 primeiros, o quarto é o Flamengo com 9, então estamos a 4 pontos ali. Tem como classificar, mas assim, tá difícil, porque faltam só mais 3 rodadas para acabar a primeira fase ali, os primeiros jogos da fase de grupos, né? No Sub-20, desculpa, nos Campeonatos Mineiros de base, né? No Sub-15, a gente ganhou de 3-0 do Inter São Gotardo. Nesse momento estamos em terceiro na competição, atrás do Atlético e do Atlético, então. Com o mesmo número de pontos, só com um jogo a mais do que o Atlético, mas com o mesmo número de jogos do Atlético também. Então estamos fazendo uma boa competição. No Sub-17, empatamos em casa com o Inter de São Gotardo. O jogo foi no sábado, dia 10, então foi próximo ali do jogo do Brasileirão. Deviam ter alguns jogadores mais cansados. De qualquer forma, nos mantivemos ali na segunda posição, atrás somente do Coimbra. Temos uma partida. Temos o mesmo número de partidas, um ponto a menos do que o Coimbra, uma partida a mais que o Atlético, que é o terceiro. Então no Sub-17 também estamos fazendo uma boa competição. E no Sub-20 ganhamos hoje de nada mais nada menos do que 9-0 do Ipatinga, e não teve nenhum gol do digníssimo Paulo Ricardo Alves e Belli. Enfim, fizemos 9 gols, mas quem foram os artilheiros hoje? Não estava o Paulo Ricardo ali, que é o artilheiro do Rolon. Foram 3 gols do Luan, então teve outra galera ali que substituiu o rapaz que foi relacionado para o jogo de sexta-feira. No feminino, o campeonato já acabou, mas vale a gente ressaltar ali que a nossa goleira Tainá foi medalhista olímpica em Paris, então a nossa goleira reserva foi medalha de prata na seleção que acabou perdendo a final contra os Estados Unidos ontem, né? Então, pelo menos, temos uma medalhista olímpica. Eu acho que vale depois o Serjão do América História aí fazer uma visitação aí para saber se a gente já teve outros medalhistas olímpicos jogando pelo América em alguma modalidade. Confesso que eu não sei dizer de cabeça. De qualquer forma, fica o registro aí para a nossa querida Tainá. No futsal, a gente fez a segunda partida das oitavas de final contra o Chopinzinho, a primeira partida, o Thales, inclusive, acompanhou em loco, e infelizmente fomos eliminados pelo Chopinzinho. O perfil do futsal não postou quanto ficou a partida, não sei se alguém aqui tem essa informação. Eu não 2-0. Então perdemos de 2-0, foi inclusive surpreendentemente apertado, né? A primeira partida a gente empatou, a segunda perdemos de 2-0 para o time que teve a melhor resultado na primeira fase, né, do campeonato. Então, assim, foi uma boa participação ali, eu diria, apesar de não termos ido longe na competição, passamos da primeira fase ali, caímos numa partida, um confronto apertado, com a melhor, teve a melhor campanha do grupo. Então, acho que no fim das contas, saímos de maneira honrada da competição. No futebol americano, não sei se o Thales mencionou que a gente venceu a nossa estreia de 9-7 no Brasileirão de Futebol Americano. E o Jário fica pedindo pro povo dar like. O próprio povo da bancada que não assiste essa merda. Mas eu puxei esse gancho para dizer que o nosso próximo partida vai ser sábado, dia 17, em casa. Então, nossa estreia em casa contra o Vasco Almirantes, lá no campo do Universo, no Nova Floresta, na Botucatu, às 14 horas. Então, quem o ingresso está R$10, tem um link lá no Instagram do América Locomotiva. Então, quem quiser ir prestigiar, nós já vencemos a primeira partida, só ir lá no Instagram do América Locomotiva, que tem todas as informações por lá. E é isso. Você tá no mundo. Só para comentar, o futebol feminino volta agora. Eles estavam parados por causa das Olimpíadas, volta. Né? Boa. Alguns comentários da América Coelhão, tá falando que se o número fosse preto ficaria mais visível. Também acho, né? Eu acho que branco com algum grafismo preto talvez ficasse bom também. Lucas Pouso, a fotografia, tá aqui. Fala, seus Daniel Júnior. Jogamos bem, mas aquela pressão ali no final foi foda. O Serjão, lá do América História, César Salvinha, tá falando que o Amores é o time do Luiz Greco, que a gente já falou dele aqui algumas vezes aqui, né? Ele tá junto com o Mancini, Denis e o Wellington Paulo. Tá muito, amor. Não, deu um vizinho aqui no meu fone aqui. Pessoal, ainda só para aproveitar aqui, antes da gente fechar o programa, a gente tem aí agora pro jogo da semana que vem, Novo Horizontino que ganhou hoje, né? Acabou o jogo já, parece, né? Ganhou de 1-0, é isso? Isso. Ganhou de 1-0, foi para segundo colocado. Hoje a situação do campeonato é Santos em primeiro com 37, Novo Horizontino em segundo com 36, Mirassol em terceiro com 35 e o América no G4, como o tio adora, com 33. Ainda temos o Sport com 2 jogos a menos, com 32, o Vila Nova com 30 pontos, 1 jogo a menos. Joga hoje. Joga hoje. Se ganhar, nos passa também em vitórias, tá? Então, se eles ganharem, eles vão a 33, mas eles teriam uma vitória a mais, tá? Então, se alguém quer saber quem tem que secar, importante secar aí o Vila Nova. Tá certo? Vila Nova e Guarani, lá em Campinas. Para sexta-feira, temos esse jogo difícil, então, com o Novo Horizontino. Manteriam o 4-4-2? Não. Se ele não mantiver o 4-4-2, é melhor desistir, né? Mas você tem... Não tem por que não manter o 4-4-2. Não tem por que não manter. O time, então, seria... Para vocês, então, como é que vocês montariam esse time para... Elias, Matheus Henrique, Éder, Ricardo Silva e Marlon. Primeiro volante, Amaral. Aí no meio. Puta arrastada. Ah, não. Juninho. Eu tô pensando quem que pode jogar. Juninho e Alê. Na frente, Elizari. Mas não é Fer. Hã? Não é Fer. Não é Fer. Elizari. Não, eu falei só de Fer. É porque o Fer Elizari é pra quem é muito famoso e tal. E é amigo. Para mim, eu tô colocando como Elizari. E aí na frente, Fabinho e talvez o Davó. Por que ele tá indo pra lá, assim, pra falar escalação? É o vento. Mas foi interessante que ele só ele ter falado que era a mesma escalação, só tirando o Lucão e colocando o Ricardo Silva. Seria mais rápido. Mas eu ganhei meu tempo aqui, gente. Nesse momento, eu sou capaz de mostrar a vocês já assim, uma pequena uma pequena amostra da vinheta de Rolon. Vamos ver? Vamos. Aí sim, perfeito. Perfeito. Só falta a musiquinha agora. TV Fama Purinho. Okay, só falta, okay. Só falta a musiquinha agora. Momento, Léo Dias, com Rolon. Do caralho. Do caralho. Tá osso, a cara dele. Ele tá triste agora. Vai matar o Thales, olha lá. Puta merda. Vai tossir até o fim agora. Últimos comentários. Paulinho, o Alberto Paes está falando que o Paulinho ele é um ótimo lateral esquerdo e não atacante dos juniores. Roberto Nassif está falando que não teve transmissão da TV Coelho. Quando ia começar, o jogo caiu e não voltou. Ah, deve ter sido algum pepino. Felipe Soares está falando. Não, o Felipe falou ali em cima. Na sexta tivemos um problema técnico com equipamento de transmissão e não foi possível voltar a tempo para o jogo. Na próxima rodada estaremos de volta. É isso aí, show de bola. Valeu. Valeu demais, Filipão. O feedback para a turma aí. Richardson Calil, que nós encontramos lá, inclusive, lá no Independência sexta-feira. Gente boa demais, viu, gente? Ó, lá no... Como é que é o shopping lá? O Minas Casa. Minas Casa. Lá no Dona Júlia. Acertei? Sim. Dona Júlia, né? Cafeteria do Richardson, vamos dar uma moral lá, gente. Tá, ainda bem que a gente não tem patrocínio. Você imagina não, se patrocinasse a gente, já não consegue falar. Não, se eu não me engano, é Dona Júlia, né? Porque eu fiquei na dúvida aqui, porque a cabeça não tá boa, não. A Mauri Lopes está perguntando quem é o dono da SAF. O dono da SAF hoje é o América 100%, o América Associação. Mas, enfim. A resposta que eu ouvi. A resposta que eu ouvi. Não é essa, eu sei. Eric Malaco está falando aqui que o campeonato feminino ainda não acabou, aquilo que a gente comentou aqui. Tem duas rodadas. O próximo jogo sendo nesse sábado no Gregorão contra o São Paulo. Isso, eu até falei que tinha acabado, porque ficou muito tempo parado com as Olimpíadas, mas inclusive nós temos muitas chances de classificação. A gente tem empatado em pontos com o time que está o próximo classificado, então tem mais duas partidas aqui. Nós estamos em nono e a gente tem dois jogos a menos. Boa. É por isso que eu falo a importância dessa revistinha. O povo joga no chão, o povo... Aqui, ó, tá aqui o calendário dos nossos próximos jogos. O feminino, dia 18, pega o São Paulo e depois vai até o Rio de Janeiro jogar contra o Botafogo no dia 21. É, e a gente não tem dois jogos a menos, não, Rolô. É, tá todo mundo com 13 jogos. É. A gente tem então, o do Inter, não? Não, tá todo mundo com 13. Pelo menos segundo tabela. Inter, hein? Nós já jogamos com o Inter, o feminino. A América está em nono com 13 jogos e o Flamengo está em oitavo com 13 jogos também, ambos com 18 pontos. A gente está atrás por saldo de gols. Então a gente está bem equilibrado. Até o Cruzeiro, que é o quinto, está com 21 e a gente está com 18. Então tem 3 pontos para o quinto. E o nosso jogo é contra o São Paulo, que é o segundo. Então vai ser um jogo bem difícil, apesar de que vai ser em casa. Mas tem totais condições de classificação e as meninas nas próximas duas rodadas. Eu já posso só falar um negocinho sobre essa repetição? Claro. É, pedir pro pessoal aí, gente, o Sérgio, pô, fez um texto tão legal, cara, e foi publicado, estranho. Eu acho que tem espaço, hein? Particularmente, eu gosto muito de ler os textos do Sérgio, e senti falta do texto dele aqui. Ele até colocou na internet, quem quiser ver o texto da Revista, tá lá nas redes sociais do América História. Uma pena não ter colocado aqui. A Revista tá muito legal mesmo, tá? Legal. Legal. Tá mesmo, vale a pena. E o texto tá muito bom, Sérgio. Eu só consegui pegar a revistinha porque eu guardei para você, porque na hora que chegou já não tinha mais. Ô, Rolonzinho, eu vou te falar do fundo do meu coração. Eu te amo. Faz a proposta do Saci para ele? Não. José Arinos Barros Torres está aqui com a gente também. Valeu, Zé Arinos. Foi legal. Como eu cheguei atrasado, aí o Rolonzinho falou assim: ô, Thales, você pegou a revistinha? Eu falei: não, ele tirou do bolso, tá aqui, sua revistinha. Zé, você pegou a revistinha para mim, sabendo que eu coleciono? Peguei. Pegou? Encheu ela ontem. Eu esqueci de te entregar. Mas lá no camarote tinha várias, inclusive. Se eu tivesse me falado, eu tinha pego várias pra você. Ah, tá. Você não sabe que eu coleciono de Chico e ia chegar tarde, né? Eu nem sabia que você ia, Praga. Você falou que não ia. Mas pior ainda. Pior ainda. Você não sabia que eu não ia. Você tinha que pegar a Renchinha mesmo. Vou baixar o PDF pra você. Então é isso, moçada. Sexta-feira. E baixar o PDF, se eu sou velho, eu gosto de revistinha, eu gosto de pegar no negócio, caralho. Eu vou te mostrar um outro negócio que eu vou pegar. Acabou, meu já. Mais 18. O programa virou mais 18, de repente. É... Então é isso, moçada. Novo Horizontino, sexta-feira, 18h30. Pedreira. Rodolfo, lei do ex. Não, filho, não é só o Rodolfo, não. Nós temos três ali, né? Rodolfo, aquele Fabrício Daniel e o Danilo Barcelos. Mas o Rodolfo é que tá fazendo gol todo jogo, tá doido. Quero ele aqui de volta. Então tá bom, moçada. Boa semana a todos aí. Grande abraço e vamos torcer pra gente puxar mais três pontinhos lá contra o Novo Horizontino. Até mais. Valeu. Valeu, Rolon. Valeu, Rolonzinho.